E galera, começa agora mais uma edição do Em Opinião de Shibun. Edição 104. E eu estou aqui com o Luke Lucas. Oi! E obviamente um podcast com o pior time da podosfera, apesar de que a gente falou, né? A gente explicou, né? É, vamos falar hoje dia 3. Olha que coisa. Mas primeiro, como sempre, Lucas, o que você fez aí nessas últimas duas semanas, assim, que seja interessante falar? Então, tô de férias, finalmente. Passei todas as matérias, até na de web do site lá. Olha aí. O professor não gostou do site, mas como eu tinha tirado 10 na outra prova, aí eu consegui não reprovar. Mas é... Então eu parei pra assistir bastante filme, ver uns animes aí. Eu vi o D2 e o D1, né? Que é o Nós Somos os Campeões em português, ou Mighty Ducks em inglês, o filme dos Super Patos. Ah, sim. Que na verdade são crianças jogando hóquei e que pro desenho virou patos alienígenas jogadores de hóquei. Cara, esse filme é antigo pra caralho, hein? Esse filme é, acho que é 80, 90 e pouco, cara. 92, 94. Ele passava na TV, se eu não me engano. Ele é bem infantilzoide mesmo. Ele é o tipo clássico filme que passava, assim, né, na sessão da tarde. É, tipo, bem filme de sessão da tarde, criança mesmo. Mas tem umas coisas que me divirtam ainda. Eu gosto desses filmes de superação, entre aspas. É que não é superação, porque eles não treinam. É porque, ó, o arco do primeiro filme e do segundo é tudo a mesma coisa, assim, é bem engraçado. Que chega o treinador, aí o treinador... Ele não tá afim de treinar, aí ele faz umas merda, aí perde a confiança do time, aí lá no final ele recupera a confiança e eles usam o V-Voador. Porque o V-Voador é foda. E é isso aí. Eu queria ver o D3, que é o pessoal na faculdade, que é um filme que passava direto no SBT. Mas é, não tem no Netflix e eu não vou baixar ele. Então eu espero sair algum dia no Netflix. Eu vi Amaldiçoado. Não sei se você sabe qual filme é esse. Eu não sei, mas eu estou impressionado. Se for um filme de terror, você ter visto. É o filme do Harry Potter. Que ele tem chifres. É o do chifres, né? Que o nome original é chifres. Ele não é de terror. Ele é mais suspense. Tipo, você quer saber por que tá crescendo chifre, quem matou a mulher dele. É um filme bem ruim. Bem ruim. De verdade, assim, é bem ruim mesmo. É, eu esperava isso. O final é muito triste. É muito triste, tanto em efeito especial quanto na qualidade da história. Mas aí eu vi porque era o Harry Potter, então eu tinha que ver. Não, você não tinha que ver. Já tinha. Por exemplo, eu vi aquele outro filme de terror dele, o A Mulher de Preto. Eu terminei eu o filme vi. Dizendo, tipo, eu não precisava ver esse filme. Eu também vi. Eu não precisava. Eu vi porque era o Harry Potter. E hoje em dia eu já digo, foda-se, é o Harry Potter, tá. É, eu vi aquele Hot Girls Wanted, que é um documentário do Netflix sobre fotografia. Uhum. Eu comecei a ver, aí eu parei de ver, não tava... É muito triste porque eles quebram a magia da pornografia, né? Você faz pensar um pouquinho naquelas garotas que estão dando pro outro cara. Pois é. Gigantescos É meio triste. As garotas não têm cabeça nenhuma, gente. É muito, muito assustador. Elas só querem... dinheiro pra sair desse lugar, aí o pessoal se aproveitam delas e faz elas fazer tipo, qualquer coisa. É, meio triste. Eu vi Kill la Kill, tô terminando de ver. Por quê? Então, eu quero saber por que as pessoas gostam de Kill la Kill. Cara, você não entendeu que você não precisa fazer essas coisas vendo Sal? Então, mas eu vi Sal quase inteiro. Mas é isso que eu tô tentando te dizer. Por quê, Luke? Eu não entendo, cara. Cara, a minha conclusão com o Kill la Kill é que ele é um Gurren Lagann piorado. Eu não entendo porque as pessoas gostam de Kill la Kill ainda. Se você gosta de Kill la Kill, vai ver Gurren Lagann. Eu me divirto com Kill la Kill, não é nada incrível, não acho. Mas, eu não entendo porque o público ama Kill la Kill, eu concordo com você, eu não entendo. Mas assim, pra ti, e eu digo, tipo, não faz sentido o Luke assistir isso, sei que ele vai odiar. É, não é bom não. E é engraçado que todos os arcos de Kill la Kill, eles podem ser emparelhados com os arcos de Gurren Lagann. E Gurren Lagann supera em tudo Kill la Kill, é impressionante. É, o problema do Kill la Kill, cara, é porque assim, muita gente não viu o Gurren Lagann. Isso é sério. Então muita gente viu Kill la Kill e muita gente olhou pra Kill la Kill e disse, puta, que anime original. E cara, ele não tem nada de original. Não, é muito, muito Gorila Girl. Eu tava no episódio que a garota, ela desiste de vestir a roupa porque ela ficou com medo. E é basicamente parecido quando o Simon, ele para de usar o robozinho lá, porque aconteceu um negócio lá e ele desistiu de usar o Gorila Girl. Mesma coisa. Aí agora tá tendo a invasão das cidades e tal. Eu não sei, eu vejo muito Gurren Lagann aqui, ó. Mas é pior que Gurren Lagann. Assim, a série melhora muito na terceira parte dela. Mas não fica incrível. É só que quando você chega na terceira parte, você já entendeu. A série é isso. Ela não vai fazer nada que eu ache incrível. Então, eu aceito. Vou me divertir com o pouco que ela tem. Pro bem que as lutas não me divertem. Eu não sei, eu tenho grandes problemas. A primeira parte e a segunda parte eu acho um saco. Mas a terceira parte, assim, é bem depois disso que tá. É mais ou menos depois disso que tu tá falando. É, vai ficar legal, assim. Uma hora a roupa é rasgada e tal. É, o negócio melhora um pouco, assim. Ah, já vi. Parece isso, que já. A própria série, ela entende que ela não é tão incrível quanto ela queria ser. Então, fica mais tranquilo. Sei. Mas é aquilo que eu falei, se você gosta de Kill la Kill, vai ver Gurren Lagann, você vai entender o que é anime de verdade. É, terminando minha viagem no Netflix, eu comecei a ver Supernatural. Por quê? Porque era a primeira sugestão que tinha lá, eu não tinha nada pra fazer. Mas, cara, Netflix te sugeriu o Naruto ou foi a Usurpadora? Usurpadora, porque eu assisti Naruto. Não, mas se bem que Usurpadora provavelmente é melhor que Naruto. Eu já vi Usurpadora, já, então não queria ver de novo. Não vi Usurpadora, tô zoando. Mas é legal, assim, eu não acho ruim, eu já tinha assistido no SBT. Eu não acho ruim, meu Deus, estou morrendo, mas não. Também não acho bom. Ok. Não, assim, ele tem um velho problema de várias séries, sabe? Assim, ele tem temporada demais. Isso aí. Yep. Eles morrem demais, né? Eu não vi, mas eu sei que eles morrem umas 20 milhões de vezes. Tipo, um hora o cara é um anjo, um hora o cara é um demônio. Sabe? É o tipo de coisa assim que, você sabe, ela era boa até certo ponto, mas não precisa, o pessoal continua insistindo. Mas é isso, aí eu fui no cinema, eu fui ver Divertidamente, eu acho legal, ok, tudo bem, eu só acho que as crianças não vão gostar desse filme, não vai ser um filme que tipo, o moleque vai crescer eu lembrando de Divertidamente. Eu concordo plenamente, não é um filme... infantil. Eu, na verdade, eu não concordo plenamente, porque eu acho que sim, tem crianças que vão gostar, porque eu já vi pessoas falando, né, que seus filhos adoraram e tal, mas eles não vão entender. Moleques não vão entender esse filme. Eu acho que nem adolescente vai gostar desse filme, pra falar a verdade. Assim, eu acho que é mais pra um adulto. Eu acho que é mais pra adulto, concordo. Eu acho que é muito mais pra adulto, eu não vejo muita coisa. Tirando o elefante lá da imaginação, o resto eu acho que não tem nada assim pra grudar pra criança, mas... E é isso. Eu acho legal eles criarem esse elefante da imaginação, que é um amigo imaginário, acho que não é um problema falar isso. Porque, pra mim, cara, a mítica em cima de amigo imaginário, principalmente utilizado no cinema, sempre foi como algo terrível, algo relacionado a terror. Toda vez que você pega amigo imaginário muitas em cinema, eles gostam de fazer filme de terror, sabe? Olha, mas eu não sei se você já falou com uma criança que tem amigo imaginário. Você já falou? Não. Cara, é uma das coisas assustadoras. Assustador. Mas eu já vi vídeos. É assustador pra caralho, velho. Ela vira pro lado e fala, não é? Cara, eu tenho vontade de sair da sala quando a minha priminha ficou falando. Mas é isso que eu tô querendo dizer, assim. Ele pega sempre essa ideia, tipo, ah, quem tá vendo de fora é assustador, mas tipo, não é pra ser isso, né? Entendeu? É. Mas é, continua assim. E a minha namorada me obrigou a ver o Jurassic World. Que ela queria ver. Eu queria ver o Dragon Ball. Eu falei, ah, então você vai ver Dragon Ball, eu vou ver. Se você quer ver o Jurassic World, eu vou ver Dragon Ball contigo, hein? Mas não pude ver Dragon Ball. Óbvio. Peraí, você queria ver Dragon Ball? Eu estou pensando. Cara, não, é melhor que Jurassic World. Provavelmente. Mas eu não achei tão ruim. Aham. Uhum. Porque se você parar pra pensar nas coisas de errado daquele sabe filme... por que você não achou tão ruim? Porque você já tinha visto o vídeo do Nostalgia Critics antes. Foi por isso que você não achou tão ruim. Não, mas é que se você parar pra pensar, ele é muito errado. Ele é muito, muito errado, assim. tipo, os dois se beijarem enquanto os pterodátilos estão matando todo mundo em volta dele. Eles conseguiram superar o Superman nesse tipo de coisa, assim. Mas não é tão ruim. Tem uns erros lá, bobo, mas não é tão ruim. Não, cara, você não concorda que se tirassem as pessoas, ficaria muito melhor? Se tirasse, sei lá, eu gosto do garotinho. O garotinho é legal. Qual deles? O garotinho menorzinho. O garotinho menorzinho, menorzinho ou o cara que sabe construir carros? Porque praticamente sabe construir. Do nada, né? Você lembra quando a gente, nossa avó, a gente consertou o carro do nosso avô? Então, é a mesma coisa que esse carro aqui que tá parado há 30 anos. Vamos lá. Mas não, garotinho. Cara, eles não olharam pro carro e sabiam que era só trocar a porra da bateria. Eu tô puto com isso até hoje. O garotinho pequenininho é legal, apesar de não ter motivos pra ele ser tão oitentista, né? Porque ele usa aquele negócio pra ver os dinossauros lá, ele utiliza uma câmera fotográfica antiga. Não faz sentido. Até porque, vamos ser sinceros, o filme todo, o tempo todo fala, não são dinossauros. Não são dinossauros. Então, tipo... Não, sabe? Não tem motivo pra ele achar que são dinossauros como a gente achava que era nos anos 80. Todo mundo sabe que dinossauros não são desse jeito hoje em dia. Então, eu tenho problemas com esse filme. Mas eu consegui ver um filme pior do que esse, cara, essa semana. Só deixa eu terminar. E a coisa que mais me incomodou de verdade, cara. O dinossauro acenando e tal, o Tiranossauro Rex falando, pô, velho, a gente é parceiro e tal. Nada disso me incomodou. Aí, parça. O problema foi aquelas esferas, velho. As esferas não serem controladas por computador, assim. Seria deixar os turistas controlar as esferas. Muito idiota, né? Caralho, não faz sentido nenhum. Nenhum parque do mundo deixaria isso. A minha dúvida é... Como nenhuma criança morreu naquele parque antes do filme? A proteção do parque é toda errada. Tipo, com os dinossauros normais, eles botam um chip que dá choque quando eles atravessam e tal. Ok, faz sentido. Então por que nenhum pterodáctilo tem uma porra desse chip? Porque eles, a única proteção dos pterodáctilos é aquele negócio de vidro e acabou. Os caras voam, tá de boa... Eu não sei, eu acho errado. É tão sem sentido, né? Você não consegue acreditar que aquele parque está ativo, quanto acredita, 20 anos, né? Uma coisa assim. Sei lá. 20 anos sem ter causado nenhuma merda dessa, cara. E que pessoas não se impressionam com dinossauros, mesmo depois de 20 anos. Eu, é realmente impressionante, vai tomar no cu. Adolescente chato da porra. Mas é isso, zerei The Witcher 2... aí eu olhei pra minha conta do Steam com 170 jogos e falei, não tenho nada pra jogar. É claro, porque é isso aí. É isso que nós pensamos. Quando eu terminei o Batman, eu pensei a mesma coisa. Eu sou um verme, eu olhei pra minha lista de 170 jogos e vi, não tem nada pra jogar. Aí eu tô vendo filme seriado por causa disso. É isso aí. Mais alguma coisa? Tá. Eu sou um verme, Dragon Ball Super, por mais filha que seja, fiquei emocionado. Sai daí, eu não sou mais um verme sozinho. Eu sou um verme, maldito. E eu fiquei feliz que eles vão refazer a história do filme, então talvez fique melhor, né? Vamos ver. Pior que isso ficou confuso pra mim, sabe? Se eles iam refazer a história do filme, se... realmente aquilo aconteceu. Ficou muito confuso, sabe? Claramente pra refazer. Você vê que ele foi treinar com o Sr. Kaiô. E lá no filme ele já tá lá treinando com o Sr. Kaiô. Então vou refazer. Ele só ficou confuso. Ele ficou confuso pra mim. Foi nem essa parte do Sr. Kaiô. Achei que até aí ainda dá pra amarrar. A questão do filme que eu achei confuso é exatamente o Supremo Sr. Kaiô falar, tipo, tem muitas estrelas sendo destruídas, né? Peraí. Mas não é óbvio. É que ele não conhece, resetou tudo. E eu fico feliz também que fica mais fácil pra pessoa que não acompanhou os dois filmes, né? Mas aí então devia pegar esse primeiro episódio. Eu não sei, pode ser que seja um remake depois. Mas. Remake não, um flashback depois. E botar o personagem acordando, né? E não do nada já com o negócio de comida, sabe? Não sei. Se ele pressupõe que eles têm que fazer tudo de novo, então eles não tinham que pressupor que todo mundo viu o filme e sabe que o babaca lá faz tipo, quer comer, só isso, sabe? Mas a gente só viu ele um pouquinho. Eu ainda assim, eu sou um verme. Dois filmes, né? Eu vi ele em dois filmes, não vi só um pouquinho. Eu tô falando tipo de você viu só no seriado, como é que começar tudo de novo? Não. Mas é isso. E tu viu que na abertura tem o personagenzinho do outro mangá do Toriyama, que ele realmente deve vai fazer aparecer. Parte. Deve aparecer. Mas eu sou um verme, eu uma gostei. Coisa me irritou. Só queria falar uma coisa. Uma coisa me irritou nesse episódio, me irritou muito. Foi a cenazinha do mexicano. Não faz sentido. Não. Eu entendo que o senso de humor do Toriyama é infantil, mas aquilo não, cara. E aí, como ele sabia que o cara ganhou dinheiro? Pois sabe. Então não faz sentido, nada faz sentido da cena. Ah, porque lutar com uma cobra gigante é... Ok. Mas eu aceito. Tipo, o Goku brigava com peixes na porra do começo da série. Uma coisa que eu achei legal, só falando assim, já passando spoiler, até porque eu acho que esse primeiro episódio não começou a série ainda, né? É que eles deram toda aquela coisa, tipo, o Goku vai aparecer trabalhando. Pronto, explicaram, não vai mais. Acabou. Ganhou dinheiro, acabou, não tem mais problema. Largou a família de novo, porque ele é um filho da puta, né? O Vegeta virou um pai melhor que o filho da puta do Goku, velho. É impressionante. O Vegeta vai andar de trenzinho com o Trunks, velho. Eu quero ver isso. E que diabo é aquela do Piccolo tá com os ciúmes do Gohan? Que porra é aquela? Como não, assim? Eu não vi como ciúme, eu vi como ele... Puta, eu te criei pra isso, seu... Eu senti como ciúmes, cara. Eu olhei assim... Não... É porque o Piccolo é muito mais pai pra ele do que o Goku, né? Então, não sei... Mas eu concordo com uma coisa, você falou, faz sentido eles não aceitarem o primeiro filme desse cara aí, desse personagem, porque aparentemente a Vidal realmente não tá grávida. Então... Não, não tá grávida, eles vão refazer tudo. Ainda bem, porque aí não obriga o pessoal a ver os filmes, né? Eu achei uma saída legal. Aí faz sentido ter 100 episódios, né? Porque pelo menos 40 e poucos vão ser só pro arco dos filmes. Mas por que, então, eles disseram tanto antes que o que tava nos filmes valia? É porque eles vão refazer de novo, então vale. Não, não vale, cara, se não vai fazer de novo, não vale. É, porque é tipo um resumo do seriado, cara. Pra mim, tá tudo bem. É, bem, tanto faz. Eu acho que não começou ainda, então tudo bem pra mim. Não tem nada o que reclamar muito, assim, no primeiro episódio. Eu gostei da abertura, gostei do encerramento. Ah, mas nada supera Hala e Tchala, não importa o que aconteça, é muito bom. Então, o que eu gostaria de falar antes, então, de entrarmos na E3, a gente vai falar da E3 de uma forma diferente, então, se você é o tipo de pessoa que tá aqui realmente querendo ver um podcast de E3 como se fosse um podcast jornalístico, não é o espaço. A gente vai analisar a roupa de todo mundo que se apresentou. É, a gente vai falar besteira sobre a E3. A gente vai fazer, tipo, a E3 pelo ponto de vista de alguém que não joga tanto videogame assim, mas que riu de certas coisas que aconteceram lá. Vai ser... Talvez seja interessante, vamos ver. Bem, eu vi o filme do Minions, eu achei legal. Discordo nesse ponto, diferente do que eu falei do Pinguins de Madagascar. Eu acho que foi um filme que funcionou, e funcionou muito bem por ser um filme de prequel. Se fosse uma sequência do que tem nos meus novatos favoritos, não faria o menor sentido. Claro que ele tem certas coisas que talvez não sejam tão legais, mas eu me diverti com praticamente tudo, assim. Mais ou menos a brincadeira de como os Minions vieram ao mundo. É muito legal porque, tipo, aquelas aberturas de filme que, em CG, mas que a abertura é feita em 2D, brincando. Então, tipo, a abertura toda é exatamente como eles surgiram no mundo. É desde o comecinho, desde quando surgiram os primeiros seres vivos, até eles saírem da água, vamos dizer assim. Gostei de algumas piadazinhas de fundo que tinham com coisas da Inglaterra, né, em geral. A rainha ficou muito maneiro. Tem uma cena lá da rainha que ela foi deposta, né? Porque o novo rei Bob, ele virou rei por um certo motivo lá. Ela tá num bar, numa briga de braço contra um cara fortão. É legalzinha essa cena. E, cara, é um filme divertido. É um filme muito mais infantil. Não tem nada a ver com o clima do Divertidamente, que a gente acabou de falar. E ele tá longe de ser um grande filme. Mas eu acho que vale a pena pra crianças, pra quem gosta de animação, dessa filme de animação mais família, mais piadinha aqui, acolá e tal. Eu acho que vale a pena, é um filme interessante, é um filme bacana, eu gostei. Eu queria falar bonitinho, mas eu vejo apenas um show. Porque o pessoal tem que assistir a sétima temporada. Porque definitivamente apenas um show. É uma série pra pessoas que nasceram nos anos 80 e 90 e que gostam dessa de cultura visual ou que são nerds. Porque não faz sentido essa série ser pra criança, cara. Porque não tem nada de infantil nessa porra. É pra criança que jogava Atari, que jogava Mega Drive, que jogava Super Nintendo. Não tem criança desse tipo, não. É complicado, né, cara? Pô, tem um episódio, cara, que é sobre um cara, assim, simplesmente assim, a namorada dele terminou com ele. Então é um episódio que ele vai pra ilha das pessoas que levaram fora, sabe? Que isso tem pra criança, cara? Como? E tipo, é uma ilha altamente depressiva, que os caras não tomam banho, andam de roupão, pegam comida enlatada pra comer, e ficam jogando fresco ball. Acho justo. Tipo, pra quem é adulto, pra quem já sofreu com alguma desilusão amorosa, vai entender perfeitamente o clima do episódio. Faz todo o sentido do mundo. Mas pra quem não viveu essas experiências todas, não faz sentido. Então pra crianças não faz sentido, cara. E isso não desmerece a série. A série continua sendo muito boa. Ah, não sei. Eu queria dar parabéns pra Panini pela versão brasileira de Planets. Talvez eu possa dizer que tá caro, mas... Cara, tá tão bonito. Eu acho bonito. Que vale a pena. É porque tem muita página colorida também, né? Tem muita página colorida, tem orelha, cara. Eu já falei aqui em outros podcasts que eu adoro quadrinho que tem orelha, cara. Eu sei que é uma coisa tão idiota, mas eu acho tão maneiro, assim. Parece que os caras querem fazer uma coisa mais bonita. E a capa, ela é cartunada, mas ela é meio alto relevo. Também é muito maneiro. Não, isso. E é caro, mas são 4 volumes só. É diferente, por exemplo, do Zetman da JBC, que é uma porrada de volume. Uhum. A qualidade do papel é foda. Tipo, e é uma história do caralho. Não preciso nem falar aqui da história, do quão uma história é incrível. O Luke sabe muito bem que o Luke também é um grande fã de Planets. Eu adoro Planets. Você até review no Shunan, mas eu ainda acho Vinland Saga melhor que Planets. Se você não vê ainda do mesmo autor, Saga... Isso. Pra mim, as duas revistas, melhores revistas que estão aí nas bancas, é pra mim foi Saga o melhor lançamento do ano, cara. Planets. São excelentes. E é isso, assim. Eu realmente recomendo, assim, comprem Planets. É, 4 volumes. Acho que gente. Vale a pena. 4 volumes, cara. Tá 18 conto, né? Só pra deixar claro. 4 volumes. Você vai pagar mais caro em Naruto no final das contas. Naruto Gold. Por quê? Por que mais Naruto, gente? Não acabou nem Naruto normal, os caras já lançaram o Gold. Puta que pariu. Finalmente eu li, né, a graphic MSP do Penadinho. E eu gostei, mas não tanto quanto tanta gente tá falando por aí. Eu achei que ela é muito rápida, muito simples em certos pontos. Ela é muito bonita, ela é muito legal. Mas a história não me empolgou tanto quanto outros gráficos MSPs. Então, vale a pena... Mas eu não acho que você tem que esperar que é uma puta história, né? Tá longe de ser a melhor gráfica em SP, mesmo no ponto emocional, que Laços ainda é muito superior, num ponto de aventura, também eu acho que Bidu é melhor, e num ponto de, sei lá, mais psicológico, eu acho que o Astronauta é mais interessante. Eu queria só dizer, Luke, que eu comecei a ouvir o podcast que você me recomendou, o Canal 42. E aí? É bem legal, eu gosto assim. Eu vi até alguns episódios de séries que eu não tinha visto. Eu só não concordo com uma coisa. Metade do podcast gosta de Ace of Shield. É o Jurandir Filho, é isso que eu tenho que falar. Eu fui bloqueado. Mas se fosse só o Jurandir, eu aceitava. Mas tipo, tem um cara que tudo bem, ele deu 2. Mas tem dois caras que deram 4, porra. É o Jurandir Filho. E eles falaram tipo, a primeira temporada é ruim, mas a segunda é muito boa. Não, não é, cara. Cara, eles falaram de Dexter, não sei se você viu. Eles elogiaram a temporada depois do Trinity Killer. É muito triste. Mas eu não vi Dexter, por isso que eu nem fui atrás. É pior que Agents of Shield depois da temporada. A única série que eu escutei, que eu não tinha ouvido ainda, foi a do True Detective. Que eu queria saber, porque True Detective ele é o único que tá na tabuleta lá deles, que é o único que ganhou a nota básica além de Dragon Ball. E é legal que eles falam de Dragon Ball, mas eles passam muito mais tempo falando Dragon Ball Z. Mas tudo bem. Ah, isso, cara, é normal, isso é normal. Tem que aguentar que a maioria gosta mais de Dragon Ball Z. Eu tenho que aceitar isso. E por último, eu vi Exterminador do Futuro Gênesis. Desculpa, cara, sinto muito. Eu tô deprimido por você. Sabe o que é pior? Quando eu saí do cinema, eu não tava me achando o filme tão ruim assim. Não, era ruim, mas não é tão ruim. Não, é porque ele tem umas cenas de ação que eu acho legais. Só que, claro, se você para pra pensar mais, o filme é tão ruim no contexto de... Tipo, não faz sentido nenhum, assim. Cara, assim, uma coisa que eu saí do cinema sabendo e que eu entendi, tipo, o filme não pode ser... Inclusive, eu saí do cinema com esse medo, assim. Eu saí do cinema dizendo, ó, esse filme não parece tão ruim. Mas ele tem que ser muito ruim, porque o melhor ator do filme é o Arnold. Tem alguma coisa errada. E, de fato, o melhor ator do filme é o Arnold, cara. Não dá pra dizer qualquer coisa diferente. O melhor ator do filme é o Arnold, sabe? Como, cara? Como? Então a gente começa por aí. Ele quebra qualquer dentro de clima temporal. Tipo, pessoal, eu vou passar isso pra você. Se você realmente quer ver esse filme, me desculpa. Eu não entendo por quê. Mas, talvez você seja como eu e queira ver qualquer filme no cinema. Mas se você for como eu, você não vai se importar com spoiler. Então, Luke, não tem uma terceira virada, mas é quase uma terceira virada no filme. Por quê? O filme, ele se passa quase todo em 2017. E por que ele se passa em 2017? Porque ele voltou para 1984. E lá em 1984, o Arnold e a menina do Game of Thrones... que eu gosto muito dela, cara, mas é não. Foda que ela não atua bem. Ela mas não bem, atua nem no Game of Thrones. Pois é, exatamente. Eu acho ela carismática, mas ela não atua bem, cara. Ela é bichechuda. Os dois, né? O Arnold e ela... Que ela fica chamando o filme todo dele de papi, cara. Puta que pariu. Porque papi é de verdade isso? Ele fala pops, assim, em inglês. Ah, mas pops não é papi. Mas eu vi, mas em português eu ouvi dublado. Em português ficou papi. Ai, Jesus. E eu acho que eu não, que ver dublado fez eu achar o filme não tão ruim. Ai, caralho. Papi, você vê como o filme realmente deve ser ruim. Então, ela e o Arnold... Em 1984, conseguiram construir uma máquina do tempo. Ah, claro. A ideia era levar ele para 1997 e pedir que a Skynet aparecesse, né, surgisse. Mas o cara, quando voltou no tempo, isso é a parte mais bizarra do filme. E eu vou parar por aí nos spoilers. O cara Higgs, quando ele tava voltando no tempo, ele viu que o John Connor foi atacado por um cara que claramente descobre que é uma versão robótica da Skynet. E. Que? Uma versão robótica da Skynet. Não. Ela atacou o John Connor no futuro. E o fato dela ter atacado o John Connor no futuro e do Kyle Higgs ter visto isso fez o passado mudar. Justo. Então a Skynet passou a somente entrar em atividade, teoricamente, em 2017. Faz sentido. E quando ele está voltando no tempo, ele consegue ver o passado dele de quando ele era um garoto em 2017. Sentido, muito sentido. Faz sentido. E, então, por causa disso, eles não vão para 1997, vão para 2017. E, sabe o que é pior? Todo o passado em 1984 é a parte legal do filme. É a única parte que é mais ou menos interessante. Eles fizeram tanta merda que, tipo, eles contrataram o J.K. Simmons pra aparecer por 5 minutos no filme, pagando de policial maluco que viu um robô em 1984. E, pra piorar, John Connor, máquina, que todo mundo sabe no trailer... Nossa, né? Um plot twist que eu não esperava! Meu Deus! Ele vai tentar matar a Sarah Connor e o cara Higgs. E, obviamente, eles indagam e perguntam pra ele. Mas por que você vai matar a gente? Você torce sobre seus pais ou você vai parar de existir? E ele explica da forma mais linda. Nós somos anomalias temporais, então foda-se. Acabou, cara! Como muito assim? Bom. Muito bom. Parabéns. Tipo, quer dizer que você quer dizer que todos os filmes anteriores não faziam sentido? Cara, é... Porque você é uma anomalia temporal. Excelente, excelente. Muito bom. E ele explica porque ele tem a cicatriz ainda, mesmo não tendo o futuro das máquinas lá? Como assim, a cicatriz? É, porque ele tem uma cicatriz no rosto. É porque ele é malabarista. No passado? Ah, não, não. É só pra inventar que ele é igual. Depois ele corrige isso. Tá, nossa. Porque ele é a evolução, né? Ele não é nem máquina nem humano. É, ele é um meio entre os dois. Tipo, sabe aquele metal líquido que dos T-1000? Uhum. Ele meio que a Skynet conseguiu entrar no corpo... Entrar em teatro, se ele não é tomado pra Skynet. Transforma ele... Um ser meio humano, meio robótico, que é mudado em nível celular, por isso ele não pode voltar ao normal. Mas é isso, é muito triste. É. E Exterminador do Futuro, eu acho o 2 um dos melhores filmes de ação de todos os tempos. Sim, e depois que de... já quebrava o primeiro, mas tudo bem. Mas que era bom. Mas que era bom, né? Ele quebrava, mas ele era bom, exatamente. É. Se fosse bom e quebrasse os outros, tudo bem, mas não dá. É isso. Eu não gosto do 3, não gosto do 4, e agora eu não gosto do 5 também. Eu não acho o 4 tão ruim. Eu não achava o 4 tão ruim, mas depois foi a mesma merda. Tipo, eu parei pra pensar mais e não é tão bom também. Assim, eu acho que eu gosto do Christian Bale com o John Connor. Eu gosto dele como John Connor. Eu não gosto do outro cara lá, meio robô humano. Robô humano, que é uma merda. Isso é uma merda. Inclusive, o Christian Bale deveria estar nesse filme, porque ele é melhor do que esse cara. Deve estar caro, né? Pode ser. Então, é foda. Como eu disse, cara, o Arnold é o melhor todo filme. Daí você já tira, tá? E bem, por hora é isso. Vamos falar de E3. Vamos falar do jeito que a gente já sabe falar de E3. Começar falando sobre hardwares, ignorando completamente a conferência de PC Game. Porque ninguém viu. Porque todo mundo dormiu depois de uma hora daquela conferência de 3 horas. Masterchef foi mais interessante que aquela conferência. Com certeza. Então, eu vi a primeira hora da conferência e, cara, como foi chato. Puta que pariu, que conferência chata. Mas bem, não foi mostrado em conferência nenhuma do Morpheus, então eu só tenho... informações do Morpheus, do óculos de realidade virtual da Sony, por podcast. Inclusive, é uma dica, pra quem quer uma edição sobre E3 mais jornalística, eu indico realmente os podcasts do E3 lá do Overload, em especial o de número 40, o Mothership 40, que ele fala com o cara que tava lá e que testou o HoloLens e o Morpheus. Então, ele tem uma experiência melhor de como é que foi as coisas. Inclusive, ele falou de alguns jogos que pareciam incríveis e que ele disse que na hora de jogar não são tão bons. O do Morpheus eu sei por causa de um canal americano que tem uma coisa chamada Kitchen, que é um jogo que eles botaram lá pro pessoal testar. Que você é um cara preso numa cadeira e tem uns bichos lá, um bicho louco, um bicho vindo. E o legal que ele falou que teve uma hora que a mulher foi aproximando o rosto dele, né? E aí ele, tipo, ele mexeu o pescoço pra frente, tipo, encarando a mulher. E a mulher fez um movimento reagindo àquilo e jogando mais pra frente o pescoço dela. E aí ele gritou como uma menininha. Eu achei muito da hora, assim. É muito legal saber que o bicho reagiu ao movimento do pescoço dele, assim. Assim, as experiências que eu ouvi falar é que tá muito legal, mas só teve demo, assim, não teve nenhum jogo mesmo. Normal. E vai sair, provavelmente, antes da próxima E3. E vamos ver, né? Não sei como vai ser usado, assim. Mas parece que, pelo menos uma coisa, a indústria parece que entendeu que eles vão fazer jogos pra Morpheus mesmo. Eles não vão portar jogos que não são pra jogar na realidade virtual pra realidade virtual. Na verdade, eu acho que eles vão fazer isso. Eu acho que eles vão ignorar isso mais pra frente. Mas disseram que não vão. É, iam fazer isso com 3D no cinema, né? E vale lembrar, né? É a mesma coisa do 3D no cinema. É a mesma coisa que eu vou falar do HoloLens, cara. Essas tecnologias existem há muito tempo. Eles só foram melhoradas. Você tem que lembrar que a porra da virtual existe na época do Game Gear, né? Uhum. Não, do Visual Boy. Que é horrível. Que era horrível, é claro. Mas ela foi abandonada por todo esse tempo porque ninguém sabia o que fazer. E o que eu vejo é que hoje em dia ninguém sabe o que vai fazer com essa porra ainda. Normal. O Rolo a, gente nem... a gente só sabe que vai ser caro pra caralho, né? Vai ser, eu acho que é disso. 150. Não, $200. Vai vir com a câmera, aí vai vir com o aparelho, deve vir com fone. Não, mas não vem com tudo. Pior que eles disseram que não vem com alguns suportes, mas não vem com tudo. Vai ser caro. Mas o da Microsoft é o que mais me interessa, assim. Então, a Microsoft mostrou o HoloLens, que é realidade aumentada. Que é outra coisa que é o futuro do passado, né? Mas, vamos ver. Eu acho que, pelo que eu vi falar, pelo que eu vi do pessoal que testou, inclusive assim, eu achei um saco. Eu vi na conferência da Microsoft, mostrando lá Minecraft, achei idiota. Mas, pelo que eu vi, parece legal. Mas ele é muito mais pra um gadget pra outras coisas do que pra jogos. Eu não faço ideia de como eles vão usar a realidade aumentada pra jogos. Vale ressaltar que o 3DS brinca com realidade aumentada. Então eu sei que não serve pra nada. Então eu não faço ideia de como eles vão usar isso pra jogos. Você disse que gostou, mas como assim? Eu gostei do, pelo menos do vídeo que mostraram antes, né? Bem antes. Mostraram como pode ser usado fora da realidade. Com o jogo eu não me interesso muito não, mas é esse tipo de coisa. E você não fica totalmente fora da realidade, né? Você tá vendo a tua casa, mas você, pelo um quadradinho ali, você tá vendo a realidade aumentada. Eu prefiro assim. É exatamente isso, sim. A ideia da realidade aumentada sendo mais utilizada. Porque é fora que existem várias coisas de realidade aumentada. Você procurar por aí, é fácil você ter realidade aumentada com uma câmera de computador. Então, não é que isso seja novo, mas a Microsoft está dando um pacote que parece que o negócio vai ser melhor. Apesar de que muita gente fala que tem um problema do óculos, que o óculos é daquele tamanho, mas na verdade é só um quadradinho. Então, você não sabe ainda direito como é que é. Eu acho que tem muitas coisas que ele pode ser utilizado, mas eu não sei como é que vai ser. Por exemplo, muita gente está pensando em usar para projetos arquiteturais. Mas como é que vão fazer esse negócio? Você vai usar aquela câmera especial que eles usaram no evento, ou todo mundo vai ter que ter um óculos? No vídeo lá que tem da Microsoft, que a gente sabe que nunca vai ser aquela realidade, né? Mas eles dão umas ideias legais. Por exemplo, você quebrou a pia, aí você vai, você olha um tutorial, seu pai te ajuda, ele vai te mostrando como fazer, ele vai acompanhando. Ou você pega um negócio de culinária, você vê a receita e tal na tua frente, você vê a quantidade que tá certa de coisas que você botou. Eu acho legal. Eu acho interessante. Eu não sei ainda o que vai ser, mas pareceu legal. Eu achei mais interessante que o Morpheus, concordo com você. Eu gostei mais do que a ideia do Morpheus. É que o Morpheus é só pra jogo, é só uma coisa. Pro outro é mais público maior. É só uma maior. Coisa que você não sabe se você precisa. É que deu 3D, como a gente tava falando. Tipo, a gente sabe hoje que não precisa de 3D. Tipo, mas o 3D serve pra imersão. Cara, eu não sei. Eu sei que ver coisas com som é 360, eu acho muito legal. A qualidade de vídeo de um IMAX é muito legal, mas eu até agora não entendo por que existe 3D no cinema, se não pra roubar seu dinheiro, porque não é bom. Não é bom, ponto. Não tem nada que justifique ele realmente ser utilizado da forma que ele é utilizado. Independente de você dizer, mas tem filme que ele é bom. Cara, Avatar é um filme que ele usa o 3D muito bem, mas se tirar ele, vai ser o mesmo filme. O problema do Morpheus é. Você não sabe se vai ter suporte, né? Ele pode lançar o jogo, mas ser um Kinect da vida que não tem jogo, e aí? Né? Tanto que dessas vezes nem mostraram o Kinect, né? Tava com tanto medo, eu acho. Acabou o Kinect. Não, disseram que ainda vai ter coisa. Ah, né? Vai, pra caralho. Ah, vai. O pior é que eu acho que eles vão acabar usando o HoloLens junto com o Kinect. Eu não sei, mas eu fiquei mais animado com o da Microsoft, mas. E falando ainda sobre hardware, pra terminar, a Microsoft decidiu fazer o que outras empresas já faziam, que é criar um controle especial para pessoas que querem praticar profissionalmente jogos. Porque não faz sentido pra uma pessoa normal comprar aquele controle. R$150. Mas $150. Dólares. São R$450. Se fosse não justo. Não faz sentido, cara. É muito caro. Não faz sentido algum. Sabe? É bonito, mas é muito caro. É isso, cara, assim, de hardware. Tem mais a falar de hardware? Não. Não. Então vamos falar de jogos, que é o que importa. Choquinhos. Que conferência quer começar? Conferência ou empresa, né? Tanto faz. Que eu peguei aqui a Bethesda mesmo. Começa com a Bethesda, que foi o primeiro. O pessoal chama de dia zero, né? Que foi domingo. teve a conferência da Bethesda, que eu vi ao vivo. Não tinha zero nada. Isso. E Luke, o que você achou da conferência da Bethesda? Eu só queria ver mais de Elder Scrolls e não só mostraram um jogo de cartas. Então... eu não queria, eu queria Fallout Doom, cara, e eu ganhei isso, então tá você ótimo. Você ganhou, exatamente. Eu não tenho importância. Tipo, teve um mob, não sei se é um mob esse Battlecry, mas é uma coisa parecida com isso, né? Cara, qualquer merda aqui, tipo, não faz sentido, tanto faz, sabe? Pra ninguém que se tanta coisa aí? Eu depois prefiro de... ver o Overwatch do que sim, cara. Depois de Doom e ver com Battlecry, todo mundo olhou, hein? Doom tá bonito, é porque eu nunca fui muito fã de Doom. A Doom tá maneiro, cara. Tá bonito. Tá bonito. A shotgun que vira metralhadora, velho. Eu preciso daquilo. Eu preciso daquilo mesmo. Dishonored. Não tá mostrou bonito, nada, né? Mas a minha opinião, tipo, você não vai poder fazer aquelas coisas que tem no vídeo, ou não daquele jeito. Apesar que você viu o vídeo do maluco brasileiro jogando Dishonored primeiro? Não. Depois eu te passo, é incrível. Cara, é porque varia muito, é coisa. Pessoas normais não jogam com certas pessoas assim. Tem que lembrar, por exemplo, várias gameplays de jogos. De jogos de missão, jogos de FPS da E3 ou de outras conferências, os caras jogam tudo bonitinho, vai um pro lado, um pro outro. Ninguém joga assim, cara. Ninguém. Tá seu amigo pulando na tua frente, fazendo merda, dando. Você atirando em todo mundo, foda-se. É isso aí, é a diversão. Mas Dishonored 2 foi mais uma CG, então não tem muito o que falar. Tá bonito, eu não sei o que fazer. Eu não joguei o primeiro, não tenho interesse. Como eu disse, eu não tenho interesse em nada da Bethesda. Fora Elder Scrolls. O primeiro é bom. Fora Elder Scrolls, eu não tenho interesse em nada, assim. E eu nem acho. Eu acho que Fallout parece um jogo muito legal, mas eu não quero jogar. Assim, eu aceito. Eu só tenho interesse em Elder Scrolls por causa que eu gostei muito de Skyrim, é só isso. Mas eu não sei, cara. O que, que você achou do Fallout? Se você gosta do Elder Scrolls, você vai gostar de Fallout, cara. Eu não sei como é que você não. É porque o 3 é muito tiro. Não, mas não tem problema não, cara. Você pode apertar o botão. Eu acho que era V, que você ativa uma opção que ele para o tempo, aí você pode clicar onde você vai mirar o tiro e tal. É, eu sei, mas. É legal, sei, cara. Eu acho que. Talvez eu tenha que jogar pra ver. Eu perdi a oportunidade de comprar o jogo na promoção. É que o 3 tá feio. O 3 tá muito feio. Tipo, não, mas tá... tinha promoção pra pegar os primeiros. Mas bem, tudo bem. Saiu Fallout. Saiu Fallout The Sims também, né? Fallout The Sims? É, que é aquele do iOS? O pessoal tá elogiando, falando que é legal o joguinho. Sim. Não certo. Eu vi que o pessoal tava tipo, eu acabou meu nome, tipo, ele parou de inventar nome. Então todo mundo na vault dele tava chamando Brian, porque tinha desistido de botar o nome de todo mundo. Isso, cara, assim, em geral, foi bonito, mas não me interessou muito, porque os jogos da Bethesda em si não são... Eu quero muito Fallout 4, mas por R$250 na Steam é sacanagem. Então eu não vou jogar tão cedo. Eu só vou jogar isso quando tiver promoção pra R$10, cara. Porra, e tu vai demorar muito tempo. Nem Skyrim, que lançou há 25 mil anos, tá? Ah, mas o Fallout 2 tava R$10, então talvez eu jogue um dia Fallout 2 quando voltar isso. Bethesda, é isso. Pra mim foi nada demais, assim. Pra mim foi... Mas o pessoal falou muito bem, assim. Eu acho que ela teve a questão de... Ela foi no... Assim, o que o pessoal queria que ela mostrasse, ela mostrou. Mostrou fora bastante. Elder Scrolls, que era Elder Scrolls, ele só mostrou jogo de cartas, que não faz aqui, tipo, foda-se. Mas ela mostrou bastante, pelo menos, o que ela tinha prometido, que era Doom e Fallout 4. Então eu tô feliz com ela. Eu separei aqui primeiro as coisas, mas na ordem seria Microsoft. Mas vamos falar primeiro da Yubi. Microsoft. Ubisoft. A única coisa que valeu a pena foi os criadores do South Park falando que o microfone que eles estavam usando era ridículo. Acabando com tudo. Eles são excelentes, cara. Toda vez que eles vão se apresentar no palco, eles sacaneiam a conferência inteira. Vai ter um novo South Park. Eu acho que quem gostou do primeiro vai gostar desse segundo, né? Acho que agora é com super-heróis. Que o nome é excelente. Eu quero jogar The Fractured. O nome é excelente. É muito que a piadinha também. Em português seria o currachado. É muito bom. Teve o For Honor, que é um chevalier bonito. É isso. É isso, cara. Não tem muito... E aí, é um jogo de luta medieval. É, foda-se, né? Qualquer coisa. É, já tem chevalier. Eu não sei nem como é que fala. Chevalier? Como é o nome daquele jogo de luta medieval que tem... Ah, é, Chivalier, sei lá. É, uma coisa assim. Não sei. Pra mim, assim, que eu vi é a mesma coisa, só que um pouco mais bonito. É isso. Tipo, não é nada de novo, é, interessante, blá blá blá. Ghost Recon, ninguém se importa Ghost Recon. Ninguém se importa Ghost Recon. Também não. Tom Clancy, The Division. Cocaína. Que já tinha mostrado ano passado, mostrou de novo. The Division já tá 3 anos mostrando na E3, eu não aguento mais The Division. E tipo, sabe o que é pior? É que parece que com o tempo que ele tá demorando pra sair, ele se tornou um jogo que ele já é velho agora, porque as mecânicas dele não tem nada de novo. Não parece ter nenhum motivo pra você comprar The Division. Eu não vejo nenhum motivo pra alguém, mesmo que eu não goste de FPS, eu seria a pior pessoa pra falar disso, eu não vejo por que comprar esse jogo. Mostrou Assassin's Creed novo, que é a mesma coisa, só que agora na Inglaterra. Será que você gosta de Assassin's Creed? Você gosta de Assassin's Creed? Cara, então, eu gosto muito do 4, do 2, do 2.1, do 2.2. Mas aí os outros estão tudo tão igual... Agora ele tem o codão do Batman. E é isso. E tipo, é beleza. Eu não sei. Acho que o pessoal ainda vai comprar, mas eu não vejo. O cavalo que explode nada. Né? É, tipo, eu não sei. Eu não vejo muito sentido. Acho que eu queria ter um Chronicles no Brasil. teve o The Crew. Joguinho de carro deles, que ninguém quer jogar, porque existe Forza já lançou, e Need for já Speed, e ninguém precisa de um novo jogo de carros que chegou cheio de bugs. The Crew já lançou, já, eles só mostraram um DLC. Sim, Trials Fusion, também acho que foi a DLC, né, novos que eles anunciaram, né, também, foda-se. É isso, foda-se. Assim, não teve nada demais, mas, teve Rainbow Six Siege, eu não sei o que é isso. É o Counter-Strike. Segundo leva tiro, a sério. Mas... E aí? O que teve de interessante? Counter-Strike você leva a sério. Beleza. É isso, cara. Boa, Ubisoft foi uma merda. Foi uma merda. A conferência toda foi uma merda. Foi muito chata. Pelo pouco que eu vi, foi muito chata. Foi tão chato que eu desisti depois de South Park. E aí? EA Sports! Esportes! E mais esportes! E é isso, cara! EA Sports! Para não dizer que é esportes, a primeira coisa que eles mostraram, se não me engano, foi Mass Effect, Andromeda, que não mostraram quase nada, só um CGI. Só um vídeo. É isso, existe, tão fazendo. Eu quero jogar, mas não precisava. E eu achei maneiríssimo o Need for Speed. Mas eu vi o pessoal falando e parece que não é. Ele parece underground, mas não é underground. E tem coisas travadas e isso já me desanimou pra caralho. Porque a única coisa que eu gosto. Eu não gosto de jogos de corrida porque eu sou ruim. Mas Need for Speed Underground é muito divertido, cara. Então, eu jogo de corrida, eu começo a jogar e na metade pro fim já tô enjoado já e paro de jogar. Pois é, mas Need for Speed Underground é muito divertido. Mas... E eu esperava que esse fosse o novo nível de Need for Speed Underground e parece que não é. Eu esperava que tivesse o parampampam. Tem, parece. Se tiver isso, eu já compro, já vale a pena. Plants vs Zombies 2, que... Cara, é um jogo pra crianças, assim, eu sinto dessa forma. E eu sei porque, tipo, eu tenho Plants vs Zombies aqui, porque o meu sobrinho joga no meu computador. Eu já joguei, eu acho que é bacaninha, mas depois de uma hora você se cansa, então... As crianças adoram, o meu sobrinho adora jogar esse jogo até hoje, mas não vejo sentido. Então, a única grande inovação dele, na minha opinião, é que agora tem um modo horda com os zumbis. Então você pode ter plantas tentando matar os zumbis e você sendo um zumbi para defender. No 1, o zumbi, você só pode jogar contra os zumbis quando é no modo... eu não lembro o nome do modo, mas é o modo todo mundo contra todo mundo. Mirror's Edge, Catalyst... Cara, eu juro que eu não sabia que esse jogo estava sendo feito. Ah, já foi anunciado umas 2 ou 3 atrás já. Eu não, acho que eu não prestei atenção, porque eu nunca me importei, né? Mas há tempos atrás eu descobri o que era Mirror's Edge, que é um jogo de parkour, que é só isso. Ah, mas é legal, eu acho legal. Eu nunca joguei Mirror's Edge, cara, só vi gameplay. Eu joguei na época que saiu, era bem legal. É, eu não sei, parece que as mecânicas mudaram, pra melhoraram e tal. Mas eu não tenho interesse, assim. Os jogos que eu joguei de parkour na minha vida, nenhum deles eu me interessei pelo parkour. Eu acho que o máximo que eu gosto é Batman. Ah, Batman tem parkour? É mais ou menos, né? É quase. É o Batman, cara. É o Batman. É quase. Ele faz um movimento meio parkour, em vez de ser uns movimentos ninja. É o Batman. Teve um jogo chamado Unravel, que eu esqueci que foi, agora o que a apresentação era. Foi maravilhosa, cara. Eu adoro aquela apresentação. Pareceu bonitinho. Que o cara ele foi no palco todo nervoso, cara. O Unravel é aquele do... Do coisa que é feito de linha. Isso, que o cara foi todo nervoso, aí mostrou o bichinho tremendo, feito uma rã no pau. Eu achei bonitinho, cara. O cara me ganhou ali. Cara, agora que eu tô lembrando, eu achei um dos melhores jogos de plataforma mostrado na C3, cara. Foi muito bem legal. Achei bem bacaninho, assim. O cara me ganhou, cara. Eu vou jogar um jogo só porque por causa do cara. Não, mas eu achei que é um jogo de plataforma que vale a pena. É divertido. Pareceu divertido. Pareceu bacaninho. Foi legal. E por que eu falei? Por mais que eu adoro Nintendo, pareceu uma forma muito mais interessante de usar linhas do que o que eles fazem em Kirby e o que eles foram fazer do Yoshi. Nossa, do Yoshi vai tomar no cu. Vamos pular um Yoshi, vai. Teve, obviamente, Sports. O novo FIFA que apareceu, Pelé. Tudo é game, joga bonito. Foda-se. Parabéns, Pelé. Hein? Foda-se. Caralho, Pelé, cara. Joga bonito. 7-1. Teve os outros jogos, né? Maiden, NBA, Pro Golf e teve SimCity, muito pouco. Mas, cara, me surpreende como pessoas compram um jogo de golfe, cara. Parabéns. Eu compraria Mario Golf. Não, eu não compraria porque eu já não gasto dinheiro mais com jogos assim pra console. Mas eu acho Mario Golf engraçado, divertido. Não, cara, não. Não teve nada. Tipo, teve o Real Racing também, que é um jogo de corrida de carros também, só que é mais esportivo, literalmente. Não é como o Need for Speed, você vai só pra bater nos carros, tentar correr de polícia, coisa tipo. Com esse nome eu esperava ser mais real, né? SimCity, eu não sei. Eu liguei pra SimCity. Sabe, eu acho que SimCity já teve o seu tempo. As pessoas jogam SimCity pelo saudosismo, porque não é mais divertido, tá ligado? Não é mais divertido. É que nem The Sims, cara, não é mais divertido. Desculpa, mas não é. Já teve a época de você matar a pessoa de fome, ou botar ele numa piscina e não conseguir tirar a escada. Já teve essa época. Você tá confundido, isso é The Sims. Sim, eu disse The Sims. Ah, tá. Eu disse que é igual The Sims, já teve sua época. Não faz sentido ainda. The Sims é chato, eu nunca gostei de The Sims, mas tudo bem. Square Enix. A Square Enix foi chato pra caralho. A conferência da Square foi chata, mas as coisas mais incríveis da Square foram mostradas na conferência da Sony. Porque a Sony é foda. Mas bem, teve Just Cause 3, que parece que... Eu não vi a conferência da Square, mas pelo que me disseram, o jogo parece legal, mas a apresentação foi muito ruim. Foi, isso, tudo da Square foi chato, cara. Impressionante. Dormi. Teve Nier 2, que não é Nier 2, mas eles não querem falar o nome, e que eu não me importo com Nier. É o cara do cabeça de lua lá, assustador pra caralho. Rise of Tomb Raider também não foi mostrado na conferência da Square, mas era Square. E é outro Tomb Raider igual o anterior, né? Que eu espero que saia pra PC, porque eu gostei muito do primeiro. Não vai sair pra PC, eu acho que sai, cara. Não, é porque é que é aquelas coisas da Microsoft. Mas eu acho que não, acho que ele vai sair primeiro pra PlayStation, mas depois vai sair. Não, é exclusivo da Microsoft. É Microsoft, desculpa. É aquelas coisas da Microsoft, ele é exclusivo, aí mas um ano depois sai pra PC. É, isso que é a minha pergunta. Tipo, ele é exclusivo ou ele é exclusivo? Tipo, vamos mostrar primeiro na Microsoft, lançar um monte de DLC pra Microsoft, depois... vou lançar pros outros. Eu duvido. Tem Call of Duty agora vai sair primeiro pra PlayStation. Eu duvido que vai ser exclusivo pra sempre, assim. Vai sair pra PC. E mostraram também o Tomb Raider Go, que é o jogo tabuleiro, praticamente, de Tomb Raider, e que parece muito chato. Eu tenho do ritmo também. Parece muito chato. Kingdom Hearts Mobile. Foda-se. E mostraram o vídeo de Kingdom Hearts 3, vai. que é aquela coisa, né? Mostraram. Tem nada. Pô, está em desenvolvimento. É isso que é o ponto mais importante. Valeu, obrigado. Daqui a 4 anos a gente vai aqui no É isso aí, valeu, brigadão. No dia que me mostrarem o trailer com o planeta dos Star Wars e o planeta da Marvel, aí eu vou falar de Kingdom Hearts 3. Cara, que eu vou explodir, velho, se tiver alguma coisa da Marvel do Star Wars. Vai ser incrível. Bem, teve Final Fantasy Chibi, que muita gente tremeu na hora que apareceu na Sony. Caralho, eu pensei que me sacanearam de novo, velho. Muita gente tremeu, hein? Que filhos da puta, velho. Quando apareceu a versão... Eu não lembro o nome do jogo mesmo, mas eu chamo Final Fantasy Chibi. É o World of Final Fantasy. Ah, cara... É muito filho da puta. Muita gente tremeu na base quando desapareceu isso. Não, foi igual numa conferência do ano passado, e que eles, Final Fantasy VII, não sei o que, começaram a falar, né? Foi sucesso. Aí todo mundo, meu Deus, é agora. Aí não sei o que, aí levantaram. Aí, não, vamos fazer uma versão HD do Final Fantasy VII. Mas era só, tipo, era uma versão HD, não era um remake. E aí... sim, mostraram... Final Fantasy VII Remake. Que todo mundo, eu fiquei vendo os vídeos de reação, né? Todo mundo, não, isso é um filme, cara. Isso não é um jogo, ninguém acreditava. A gente meio que falou na última edição, mas mas agora, depois que o Luke falou, eu tô muito curioso pra ver a cena que o Cloud se traveste. O Cloud se traveste. Tem uma cena que ele tá numa banheira cheia de homens musculosos, cara. Tem que ter isso. Meu Deus, cara. Teve Hitman. Foda-se. Pareceu bom. Pareceu bom. Eu acho o ritmo chato pra caralho, de verdade. Sinceramente, pareceu bom. Assim, eu não gosto muito. Ele não é tão FPS, assim, sabe? Ele é um meio termo que eu acho interessante. Tô travado. Não sei, eu acho que pareceu bom. Ficou bonito, tá bonito. Pelo menos isso eu tenho que admitir, tá bonito. Se bem que eu tô mais preocupado com o filme do ritmo que vai sair do que com o jogo. E eu não sei se foi na conferência, se foi fora, mas mostraram um pouco do Deus Ex novo. Mas foi só dizer, ó, tá também tão fazendo. Foi mais o trailer CG. O Deus Ex Making the Fight. Eu gosto do primeiro, que ele saiu, o primeiro, tipo, dos novos aí. Eu vou jogar esse novo também. O Human Revolution, né? Isso! Então, vamos para as conferências. Cara, eu coloquei aqui primeiro pra gente falar da Nintendo, porque eu sei que é a que tu menos vai se importar. Eu não me importo nada. Então, pra matar a Sony no final, que a Sony é a que ó e tal, blá blá blá. É foda. Eu vou falar da Nintendo porque é a que me interessa mais. Chato pra caralho. Não foi uma conferência, como o ano passado. Foi mais um Nintendo Direct um pouco maior. Apareceu uns negocinhos de Muppets, eu achei legal. O Muppets foi legal. A Nintendo, ela realmente... Já fazia tempo que ela fazia isso, mas... É só lembrando mais uma vez, nós desistimos de hardcore, foda-se. Nós somos isso, tá? O casual e pra criança. Pra criança adulta, porque... Pra criança adulta, principalmente. E, bem, antes da conferência rolou o Nintendo World Championship, que eu achei foda pra caralho, achei mais legal do que a competição de Super Smash Bros. Do ano passado. Adorei. Vários jogos diferentes, eu achei muito bom. Adorei, cara. A criança narrando, foi muito bom. Adorei a criança narrando. Botaram uma criança pra narrar. Sim, sim. Por quê? Por quê? Caralho. Nossa. E eram vários jogos diferentes, alguns jogos antigos difíceis pra caramba. Teve uma fase de Metroid, eu achei muito legal, cara. Se pegaram Metroid 2, acho que era 2, né? Acho que não era nem o Super, não. Não era Super Metroid, era Super Metroid. Botaram uma fase de Super Metroid, que também foi bem legal. E mostraram Mario Maker, Super Mario Maker, de fato. E parece muito bom, assim. Eu não vou comprar um Wii U por causa desse jogo, mas muita gente vai comprar. Eu não me importo com o Super Mario Maker, de verdade. É porque tu não gosta tanto do Mario. Não, porque é um bando de fase de gente que não criou, que é gente de fora que criando. Mas, cara, o potencial do Super Mario Maker, porque você viu, foi bem legal. Vamos dizer que foi legal, vai, no evento. Foi legal. Mas foram os caras da Nintendo que criaram as fases. Não foi os caras da Nintendo. Depois teve até um Nintendo Direct, que dentro do evento tinha um evento à parte da Nintendo que era transmitido ao vivo, que mostravam vários jogos da Nintendo, e teve o cara conversando com quem criou a fase. Inclusive o Miyamoto tava lá conversando com o cara que criou a fase e agradeceu e tal. Não foram os caras da Nintendo que criaram essa fase. Não foram. Foram pessoas da comunidade que liberaram o jogo antes, pra eles criarem, aí escolheram as melhores fases e colocaram no Championship. Não sei. E, bem, ele vai ter a possibilidade exatamente dessa, tipo, você cria uma fase e todo mundo vai poder ver. Então existe sim a possibilidade de pessoas da Nintendo, de fato, criarem fases e liberarem no futuro pra você pegar. Então toda essa coisa que tu tá falando, ah, mas eu não quero porque não é pessoas da Nintendo. Não, cara, pode ser que pessoas da Nintendo façam, sabe? Não, vai ter provavelmente umas fases já feitas pelo pessoal da Nintendo no CD, mas o resto das fases vai ser infinitas com pessoas fazendo pintos. É isso. Eu acho que vai ter assim, essas fases merdas de pintos, mas eu acho que vai ter fases assim da Nintendo, assim, Nintendo liberando novas fases e tal. E eu acho isso é muito idiota da Nintendo ela não fazer isso. E tem o fato que o sistema de. O sistema pra você definir qual a dificuldade da fase, ele é bem. Ele faz sentido. Assim. Então não vai ter só pessoas criando fases com pintos, porque primeiro vão ter que ser fases com pintos que terminam, porque elas não podem ser compartilhadas se você não terminar a sua própria fase. Ah, você não pode dar um jeito. Sempre vocês não podem compartilhar se não terminar a próxima fase. Dois, o nível de dificuldade é baseado na quantidade de pessoas que terminaram a fase. Então, tipo, provavelmente vai continuamente migrar para as fases difíceis serem realmente fases difíceis. Ou isso, ninguém vai jogar as fases, né? E vai fazer todo sentido as pessoas não jogarem certas fases. Eu acho que não, eu acho que vai ter fases muito boas, eu acho que vai ser muito bom, sim. Eu não acho que vai ser errado. E legal que todos os itens de todos os Marios estão em todas as versões. Então, tipo, tem item que é só do Mario do Wii e do Wii U, que existe a versão dele em 2D, tanto pra Super Mario Bros. Quanto pra Mario normal, primeiro Mario. Então, isso foi legal. Não. Eu sei que você não gosta. Pra mim, pra quem é Nintendo. Nintendo. Quem era Nintendo? É Nintendo ou nada? É bom. Eu achei muito bom. Então, voltando pra conferência, sim, a primeira coisa que mostraram foi Star Fox Zero. Fizeram muito certo. Porque tinha que mostrar alguma coisa, né? Já que não ia mostrar Zero, tinha avisado que não ia mostrar Zelda. Então, vou mostrar Star Fox Zero. E é um Star Fox 64 melhorado. Mas tá feio, eu achei feio. Eu achei que o design dele não é tão bonito, concordo que ele não é tão bonito. Mas eu acho que vai ser muito divertido pra quem gostou de Star Fox 64, pra quem gosta da série Star Fox, tirando o Adventure do GameCube. Mas eu li... Que foda-se, né, aquele jogo. Mas eu li que por botarem duas telas ficou uma bosta, assim. Mas eles já voltaram atrás e você não precisa obrigatoriamente usar duas telas. Ah, olha aí. É óbvio, né, porque todo mundo falou mal disso. É, ficou uma merda, não ficou bom. Mas parece um jogo muito bom, parece um jogo muito divertido, assim. Não é bonito, mas parece um jogo muito divertido pra quem gostou da série Star Fox. E, sinceramente, eu não conheço nenhuma outra franquia de jogos de outras empresas que seja como Star Fox é. Assim, como um jogo de nave, Star Fox ainda é um jogo superior. Teve o The Legend of Zelda Triforce Heroes pra 3DS, que é um Force World, só que na verdade com 3 Links só, e que os Links podem mudar de roupa, e que eu sei que muita gente gostou, achei bizarro o Link se vestir de Zelda. É, excelente. Eu nunca vou poder jogar porque eu não vou ter dois amigos com o mesmo jogo. Não, dá pra jogar o jogo sozinho, dá pra jogar o... É que a graça é jogar player com seus amigos. Mas né? A melhor coisa é jogar com seus amigos. E é um Link e duas dolls, não são três Links dessa vez. É o Link boneca. Como o outro eram quatro Links, não é dessa vez não. Ah, boneca, esse Link. Disseram que o Hyrule Warriors vai ter pra 3DS, já tinham falado, né, só voltar. Eu acho legal, eu gosto de Musous, então eu acho legal. Eu não gosto, eu já teve inclusive minha época de hack slash, eu não consigo mais. O Musou é legal, cara, eu gosto muito de ser Goku Basara, é muito foda. Eu acho que ele é bom pra desopilar, mas eu não tenho interesse em terminar certo jogo, sabe? Mas eu não vou comprar, eu acho legal, óbvio, né? Porque eu não tenho dinheiro, porque eu tô desempregado. Mostraram o jogo mais idiota. O jogo filha da puta, bando de filha da puta. Metroid Prime Federation Force. Ó, gente, vai ter Metroid, gente. Mas não vai ser com a Samus, gente. Vai ser com uns bonequinhos feios pra caralho, gente. E vai ter um minigame de futebol, olha aí, olha que legal. Cara, o legal é que eles colocaram esse minigame no Championship pra fazer parecer que era bom, mas continua sendo uma merda, cara. O Championship só mostrou que o jogo é realmente muito ruim. É, tá certo. Então, tem petição online pra não lançar esse jogo, que eu acho uma idiotice, mas tem pra você ver o nível, né, como o pessoal odiou. Aí falando rápido, Mario Tennis, Ultra Smash, tem pessoas, quem gosta de Mario Tennis talvez, né, Yoshi Island Woolly Wood, foda-se, sinceramente, foda-se, tá, eu sei que tem gente que quer jogar, mas, né, Luke? Nossa, que jogo emocionante. Animal Crossing, pra quem gosta de Animal Crossing, também, né? Eu não entendo quem gosta de Animal Crossing. Mostrou um pouquinho do Xenoblade, Xenoblade, eu não sei como se fala corretamente, mas é isso. O Xenoblade Chronicles X, que ele não tá mais tão feio quanto ele tava no passado. E, bem, aqueles jogos que são mais pra japoneses, né? Yo-Kai Watch, Pokémon Super Mystery Dungeon, ninguém aqui compra. Teve um Chibi Robô, que eu achei que... Como assim? Pra que é que vamos essa parada? É, Nintendo. E teve outros jogos que não foram mostrados na conferência, mas que parecem interessantes. Teve Fire Emblem Fates, por exemplo, que só sai ano que vem. Fire Emblem Fates, que vai ser dois cartuchos, né? Com duas histórias diferentes, parabéns. E que você pode criar um casal do mesmo sexo. Se você comprar o cartucho que permite você fazer o casal com o mesmo sexo. Certo. Todo mundo vai comprar esse cartucho. É que nem um Pokémon. Todo mundo queria comprar o X. Eu comprei o Y. Não, desculpa. Todo mundo queria comprar o Y. Aí eu fui diferente e fui comprar o X. Eu comprei o Y só porque o Mewtwo é mais fofinho. Não foi o X. Não. Era o X realmente. Porque todo mundo queria comprar o X porque era que tinha o Charizard da animação lá. É, aí eu peguei a pedra do Charizard, que era legal, e fiquei com as coisas mais legais do Y. Então, É, eu peguei o Y também, eu troquei o Charizard com alguém, então eu fico com o Charizard do outro, grande merda. É. E teve um jogo só de 3DS que eu acho que vale a pena, que eu achei muito bom, que foi o Mario e Luigi Paper Jam. Eu achei muito legal, cara. É, eu tenho. Eu gosto dos RPG do Mario. Eu tenho o meu 3DS veio com ele na memória. Mas é porque é um jogo que ele junta o RPG clássico do Mario e Luigi com o Mario Paper, que também é muito divertido. O problema é que eu nunca zerei o Mario e Luigi aqui que eu tenho. eu acho que ficou bem legal, cara. Ficou bem legal essa ideia de juntar esses dois universos. E combina muito com o 3DS. Porque Mario Paper combina muito com o 3DS. É isso. Nintendo foi isso. Vamos pra Microsoft. Microsoft, tira do hardware, que foi a parte mais interessante, pra minha opinião. Ela mostrou que agora tem o Early Access na Microsoft. Foda-se, né? Também mostrou lá que tem aquele especial da Rare, desculpa. Que tem 10 mil pontos Microsoft Points, caralho! Nossa! É um remake de vários jogos da Rare. Não, remake não. Não é remake. Eles estão relançando os vários jogos da Rare, só que não pode ser os que tem os personagens da Nintendo, que são os que eu mais gostava. Ou você pode pegar um emulador de Super Nintendo, Nintendo 64, e jogar de graça. Olha aí. Exato. É, bem. Tudo bem. Mas pelo menos, vamos dizer que foi barato. É 30 jogos por $30, sabe? É $1 por jogo. Apareceu aquele Record. Que não faz sentido o game, o CG. Que ela grita, não faça isso. Aí no final ela pega só a bolinha e bota no robô maior. Ok, beleza. Eu achei os cenários lindos e eu acho que os personagens vão estar feios pra caralho. Vamos ver. Mostrar qual é o cenário. Falaram sobre Halo 5 Guardians. Whatever. E pra quem gosta de Halo, eu não me importo. Não me importo. Eu gosto muito do que tem de Halo fora os jogos. Eu gosto das animações, eu gosto daquela série que fizeram com o Halo, mas eu não me importo com o jogo. Não me importo. Dark Souls 3, mostraram um pouquinho? Me importa pra caralho. Dark Souls, caralho. É porque eu não pude jogar o Bloodborne, né? Porque eu não vou ter que ter um Play 4. Então faz tempo que eu quero jogar um Dark Souls novo, então vamos ver. Vai sair primeiro pra Microsoft. Filhos da puta. Gears 4, que não é mais Gears of War, porque acabou a guerra. Então... É, eu queria muito jogar Gears of War, nunca joguei. Mas pelo lado bom, anunciaram Gears of War Ultimate Edition, que vai sair também pra PC. Que é o primeiro, né, HD? É o primeiro, só que agora em HD. É porque o primeiro já tinha pra PC, mas ele é muito difícil de achar. Então vamos ver. Mas esse vai sair na Steam também, né, então... Eu não vou comprar no lançamento porque eu sou pobre. Claro, né? Forza 6. Pula. Cara, mas eu acho Forza o jogo de carro mais bonito que tem atualmente. Que jogo mais de interessante carro? Jogar. Mas, tipo, é só pra quem gosta de jogo de carro, realmente. É, pois é. Fable Legends, que eu só dizer, existe. Foda-se, Fable. Gigantic é um action RPG que parece muito maneiro, pra quem gosta de Actions RPG. Eu não lembro disso. Eu acho bonito, assim. E teve o Sea of Thieves, que é aquele de piratas. Chiefs, não Thieves. Chiefs, desculpa, eu sou péssimo. Sea of Thieves, que é aquele de piratas, que eu nem lembro direito. É, eu também não. Você não botou o Cuphead, que o Cuphead é o melhor de todos da Microsoft. Sério? Você lembra qual que é o Cuphead? Sim, sério. Cara, é muito foda, cara. Eu adorei o visual daquele jogo. Que é tipo um visual de desenho antigo. Que é um bullet hell com um visual de desenho antigo. Eu adorei, cara. É muito foda. Ok. E é isso, tipo, pra mim a melhor coisa da Microsoft foram os HoloLens. É, foi o mais interessante. O Dark Souls 3 só foi um CGzinho. Não. É. E a Sony, ela mostrou que ela não vai lançar nada esse ano. Que tá certo, porque tem tanta coisa... Cara, tem tanta coisa esse ano de third party, velho. Você não precisa lançar esse ano. Vai ser engolido. Não, mas não é porque ela não quer. É porque ela não tem nada. Ah, junto. Mas cara, tem tanta coisa aí. Tem Metal Gear vindo. Tem... Você tá defendendo muito a Sony, porra. Caralho, velho. É sua vontade de defender a Sony. Foi bonito, foi bonito. Os jogos bonitos eu foram chorei, muito bonitos. Eu chorei. Os jogos bonitos foram muito bonitos. E teve o Final Fantasy. Tentou, chorei, lançou chorei. The Last. Disseram que The Last Guardian existe de verdade. E o bicho vai morrer no final. E já parece feio, mas é legal. E o bicho vai morrer no final, todo sabe. É uma coisa. É um, tipo, é um Ico com Shadow of the Colossus junto. É isso. Parece que. Deve ser bom, né? Porque vem dessa galera, mas já parece velho. Ah, não tem problema. Se for... Shenmue, você gosta de Shenmue, eu não gosto de Shenmue. Eu gritei. Falei, ah! Aí era o Kickstarter. Mas você daria dinheiro pra... É que eu sou pobre, eu não posso dar dinheiro. Mas é o Kickstarter idiota, cara. É pra conseguir 2 milhões, o jogo vai ter... O jogo não, não custa só 2 milhões, pô. Que se foda, Shenmue 3. Eles não precisam do dinheiro do Kickstarter. Eu quero mais Kickstarter... Anunciado na E3, né? É, quero mais. Bota aí, Shenmue 4 aí que eu voto aí. Shenmue 3, cara. Eu não me importo. Bota, depois eu te passo o vídeo do pessoal do Game Trailers reagindo a Shenmue 3, que é excelente. Mas, não, e foi assim, tipo, a Sony quis mostrar... A primeira coisa que ela mostrou, na verdade, foi um jogo novo, uma IP nova, que foi o Horizon Zero. Que parece foi bonito, foda pra caralho, velho. Que eu fico muito triste que vai sair só pra PS4. É muito triste, é verdade. Aí começou essa coisa de lance de brincar com o emocional das pessoas. Aí falou que The Last Guardian existe. Ai, meu Deus. Aí falou de Shenmue 3. Aí veio aí o Final Fantasy Chip. Aí veio o Final Fantasy Chip pra dar aquela balançada. Aí mostrou o Final Fantasy 7. Aí, puta, Final Fantasy 7. Aí só depois a conferência começou. Aí mostraram No Man's Sky. Que parece que eu nunca entendi o hype por esse bom, jogo. Que parecia bom e agora não parece eu mais. Eu nunca achei esse jogo maneiro, velho. A ideia é legal, parecia. Mas porra, pro jogo... Acho que parecia mais legal antes. Uncharted 4, né? Que deu travada, eu fiquei gritando pro cara se mexer. Firewatch Campo Santo. Firewatch foi legal, eu gostei. Eu achei legal. Eu achei engraçado a cena. A gente falou, bonito pra caralho, eu não achei bonito pra caralho. Não, achei bonito legal. Pra caralho eu não achei, eu achei normal. Mas eu achei engraçado a cena que ele tipo, tá falando com a mulher no rádio. Aí ele dá uma porrada na porta de madeira, de ferro, assim, gritando. E ele fala, não, tô te sacaneando. Foi legal, foi engraçado. Um que eu achei muito. Assim, eu acho que vai ser muito legal, só que volta a questão de a comunidade vai fazer as coisas, que é o Dreams. Ai, puta, isso eu achei chato. Eu achei uma merda. Eu achei muito bonito, achei que a ideia é muito legal, mas pintos. Vai depender da comunidade, e a comunidade vai fazer pintos. Muitos pintos. Desculpa, é isso, né, cara? Pintos com física realista, vai ser lindo. É foda isso, cara. Vocês mostram jogos lindos de criação, de coisas, e você sabe que tipo, a comunidade vai fazer isso. Vai fazer muitos pintos. É a primeira coisa que eles fazem. A primeira coisa que eles fazem, cara. Call of Duty Black Ops 3. Foda-se. E bem, mostrou um pouquinho Street Fighter 5, mais nada. Okay. E Disney viu? Infinity 3.0, eu não sei também. Ainda de Street Fighter 5, você viu que o Oda não sei qual é o nome do cara lá, ele mostrou a fase do Brasil, você viu a fase do Brasil? Eu vi. Os caras mudaram o Cristo Redentor pra uma taça da Copa do Mundo, velho. Parabéns. É isso aí, cara, é isso aí. Você não quer mostrar uma mensagem religiosa? Não bota nada, cara. Não tem nada, porra. O Brasil não é o Rio de Janeiro. Eu não sei se o pessoal percebeu isso até hoje lá fora. Oh, pô, vai fazer uma fase no Rio? Precisa ser favela? Bota uma fase Copacabana, cara. Faz alguma coisa. As pessoas acham que o Brasil é o Rio de Janeiro, cara. Que é a melhor cidade do Brasil. Será? Será? Melhor que São Paulo. Chupa as paulistas malditas. Isso porque você é paulista, né? Não sei nada. Meus amigos até hoje acham que eu sou carioca. Enfim. Você não botou aqui, a gente não falou, mas o Star Wars Battlefront 2. Pois é, era na EA, cara, porque eu esqueci de falar de EA, a gente falou tanto de jogos assim, porra, quero o último que tava notado. A conferência da Sony foi a que mostrou o multiplayer, não foi? Todas as conferências praticamente mostraram esse jogo. A da EA também mostrou o multiplayer, Só que foi praticamente o mesmo. Eu achei bem, tá do caralho. E a gente sabe que é só um Battlefield no mundo de Star Wars, mas parece muito mais. O interessante é que eles mudam da visão de primeira pessoa pra segunda, pra terceira pessoa, assim. Então quem não são primeira pessoa também joga pra terceira pessoa. E tem outro lado, né? A gente diz que é um Battlefield de Star Wars, mas tem classes, né, cara? Então é meio que diferente, né? Legal. A mecânica é muito diferente você jogar com a TIE Fighter ou jogar com um daqueles robôs AT, ou jogar normalmente, né? Só no campo, ou ser um Jedi. Né? Puta caralho, vai ser foda. E tem esse negócio de Jedi, tipo, eles vão distribuir personagens da franquia clássica pra, em certos jogos, para as pessoas jogarem. É limitado, mas vai ter pessoas no campo que vão poder jogar com Luke Skywalker, com Darth Vader. A ideia é muito boa. Tipo, a EA tem isso de bom. E foi legal ver o cara da aliança com aquele jato lá, que eu não sei o nome, só sei do Fighter, ele pegando, tipo, amarrando os pés do Walker lá, cara. Foi maneiro demais, foi muito bom. E parece muito legal, cara, parece muito bom mesmo. Esse eu quero jogar. E vai ser pro PC, né? Pelo menos. Vai sair pra tudo. Isso. Então, outros jogos que falaram na feira, Mad Max, mostrando um pouquinho do Mad Max, do jogo, e ok, parece legal. Não dá muito, tem que jogar pra saber como que vai ser. Tem que jogar pra saber. Reviveram Rock Band e Guitar Hero. Ok, eu gostava do Rock Band. Sabe o que eu vi o cara falando? Tipo, o problema do Rock Band, cara, é pra comprar um pacote de coisas lá, vai sair por $200. Mas é o que falaram, é que você pode usar os antigos também. Não, alguns. E o Guitar Hero, parece que não faz sentido você comprar, usar um antigo, porque a guitarra nova a guitarra é diferente não, e parece acho que mais legal. Pode a guitarra nova, não pode ser. E parece muito mais legal. Assim, que ela não é mais, tipo, 5 botões. São 6 botões, só que é tipo 3 na frente, 3 atrás, mais como uma guitarra mesmo, tipo, você não precisa ficar descendo e subindo. Eu tenho uma guitarra vagabunda aí da época do Play 2, eu gostava de jogar esses jogos. Eu nunca joguei muito com esses gadgets, controles especiais, mas eu achava o Guitar Hero bacaninha. Porque era aquele problema do Assassin's Creed de lançar um a cada ano, né? Aí encheu o saco. Agora, o grande problema do Rock Band é que vai ter DLC, né, das músicas. Então, você vai ter que comprar a porra das músicas pra jogar. Isso é um problema. Tipo, você comprar uma música por $1, tal como você faz no Apple Store da vida, é muito caro. É a vida. Mas, ok. E XCOM 2, né? Que eu achei legal que eles não pegaram a coisa de a humanidade venceu. Na verdade, eles se fuderam. Não, isso eu acho muito bom, assim. Eu até, inclusive, eu tô jogando XCOM. Tô jogando entre aspas. Você falou. Faz tempo que eu não jogo. XCOM Enemy Unknown. E eu tô com muito mais vontade de jogar XCOM 2. Porque é muito legal essa ideia. Tipo, a humanidade se perdeu. E agora você faz parte da Resistência. E agora você faz parte da Resistência. É legal. Que era como deveriam lançar um jogo de Terminator, né? Eu não vou falar de Terminator, não. Me deixa triste. Mas enfim, foi isso. Teve outros jogos dentro da conferência. Mas não teve nada tão relevante. A E3 era um grande show-off, assim. Você quer saber dos jogos, geralmente você sabe disso antes ou depois da E3. Então, não tem, assim, é uma coisa. Antigamente ela era muito mais mítica. Eu me lembro da primeira vez que eu ouvi falar de E3, eu, caralho, cara, existe essa parada? Sabe? E à medida que foi passando, tipo, mostrou muito que ainda é uma coisa esperada pelo público, não tanto pelos jornalistas, mas pelo público grande, como a gente, mas você já não é mais aquela empolgação, ó, oh, E3. Ah, eu fico empolgado do mesmo jeito, eu acho que essa E3 foi maravilhosa. Esse ano eu acompanhei mais E3. Ano passado eu quase não acompanhei, sabe? Tipo, eu nem me importava tanto. Hoje esse ano eu disse, não, vou acompanhar, a gente vai falar dessa parada. É, eu achei que teve muita nostalgia pra 2016, mas é isso, assim. Pra mim, tanto faz. Eu gostei muito, o pessoal do Unravel, como é que é o nome do jogo? Deixa eu ver. Do Unravel. Eu acho que aquele cara lá simboliza bem o que a E3 deveria ser mais do que esse pessoal mais corporativo e tal. O cara tinha que ser aquele jeito, assim. Um cara que tava feliz de estar no palco mostrando seu jogo pra pessoas que amam videogame tanto quanto ele. E pra mim o que simboliza muito bem o que é gostar de videogame tanto quanto eu gosto é o pessoal da Game Trailers, da reação da galera do Game Trailers, assim, que com Final Fantasy VII e Shenmue 3, que os caras, eles perderam totalmente a linha, assim, e eles ficam desesperados. Assim, eu acho que pra mim não tem muito disso, porque nenhum desses jogos são importantes pra mim, sabe? Mas sabe, faz muito tempo que eles não mostraram. É, eu acho que Star Fox, se tivesse saído há 2 anos atrás, eu teria a mesma reação, mas hoje em dia eu já não é mais essa coisa. Então, assim, é muito difícil sair um jogo hoje que eu fique, ó, oh, que jogão, tá? Ah, mas é porque também você não curte tanto videogame quanto eu, né, cara? Eu jogo muito mais, assim, que não, você. Não, porque tu joga muito mais hoje em dia, sabe? Mas ainda tem muitas franquias, principalmente da Nintendo, que eu realmente gosto muito da Nintendo, que eu me importaria muito se tivesse. Tipo, se saísse um Metroid, aí eu ia achar do caralho. Metroid de verdade. Aquilo ali não. Aquilo ali não conta. Ah, tá Metroid ali. Não. Mas é que pra mim aqueles vídeos simbolizam bem o que é ser o cara que gosta de videogame. Um videozinho, cara, uma propaganda pra fazer um produto pra você comprar, assim, te deixa tão feliz, te deixa gritando, pulando de felicidade, assim. Eu acho bem legal. Mas é isso. É isso. Então, isso foi E3. Vamos falar agora das nossas indicações. Indico Astronauta Singularidade. Enfim, que surpresa. Oh, que surpresa! Eu vou indicar então a segunda revista do Astronauta ali na última semana. Eu li tanto ela quanto do Penadinho? Do Penadinho que eu falei antes. Eu tava lembrando da Alminha e esqueci do Penadinho. Alminha, caralho, gente, parabéns. É porque ela é importante pra história. Então. A história basicamente é sobre os dois. Mas bem, Astronauta Singularidade, que eu achei muito legal. Ela tem um tom totalmente diferente do primeiro Astronauta. Ela é muito mais ação. E muita gente, eu sei que não gostou, eles gostavam mais daquela parte mais interna do primeiro, mais filosófica. Mas esse não, cara. Porque eu achei que o Astronauta Singularidade demonstrou muito mais como o astronauta é maduro em correlação ao que ele é. Como ele é o astronauta, ele é o cara pra fazer esse tipo de coisa, do que a história anterior, sabe? E, assim, claro que você pega pensar nela nas tirinhas do Maurício de Souza, principalmente porque a gente, eu acho que nem eu nunca acompanhamos tanto as tirinhas do astronauta, ele tinha essa parte de aventura muito mais, mas não era tão essa parte madura. E esse não, cara. O astronauta é um cara fodão, sabe? Eu quero ver um filme com o astronauta depois dessa série. E, basicamente, vai se sair logo depois. O astronauta depois da Turma da Mônica é o pulado. Essa história é, né, logo depois, sequência direta do primeiro astronauta. E, bem, o astronauta voltou para a Terra, está passando por um exame psicológico, por causa que ele passou muito tempo no espaço, né, por causa da última aventura do primeiro astronauta. E ele tem que ir pra uma nova missão, mas a médica não quer liberar ele. Então a única forma de liberar ele é ela indo junto. E tem um outro cara de uma outra nação que também quer pegar o negócio que tem nessa missão, que é um buraco negro apareceu num lugar que não deveria aparecer. E uma coisa, tem uma coisa lá, nesse buraco negro, de especial, que o astronauta não sabe o que é a princípio, mas que esse cara dessa outra nação sabe. E bem, a história vai ser basicamente uma aventura pra chegar nesse ponto, nesse buraco negro. Tem muita carga científica, na minha opinião. Inclusive, eu achei muito mais bem explicado do que o filme do Nolan. É isso aí. Eu acho que as pessoas... Chupa Nolan. E, cara, eu achei muito legal. Tipo, eu gosto muito da arte, eu gosto da dinâmica, da arte sequencial, propriamente dita, da história. Eu gostei muito, assim, dessa série. Eu achei que a ação é muito boa. Mostrou o astronauta muito mais um personagem fodão. E um personagem fodão que é legal de acompanhar, sabe? E também o vilão, mais ou menos, assim, ele é legal. Ah, o vilão... Não é tão vilão. Não, né? Não é, aquela, é o vilão que eu vou lembrar. Mas ele faz o que ele precisa fazer pra história ser legal. Eu gostei muito, assim, eu achei muito bom mesmo, assim. Eu vi muita gente falar que ele não é tão bom quanto a primeira, mas eu gostei até mais do que a primeira. Eu gosto mais dessa aventura parece. Espacial. Ele, eu gostei muito, assim. Ele não parece que falta alguma coisa. Pois é. Pra mim ele é melhor nesse sentido. Então, assim, eu dou facilmente 4... Eu não me lembro se eu dei 5 no outro. Se eu dei 5, eu diminuía a nota do primeiro pra um 4. E eu daria um 4,5 pra essa nossa singularidade. Assim. Eu também... Eu acho e eu quero ver mais. Acho que desses do Maurício de Souza aí, desses HQs especiais, é o melhor. 4,5. Eu acho que... Pra mim, ele é tão bom... note que eu iria diminuir a nota das outras, já que eu tô falando isso, mas pra mim ele é tão bom quanto o Turma da Mônica Laços, que eu sei que ele é muito mais nostalgia, falando comigo, mas eu gosto muito, e quanto o Bilu Caminhos, que eu gostei também pra caralho. Mas eu concordo que, até pro público adulto, já que a ideia é meio que trazer os personagens pro público adulto, essa é uma história muito mais legal. Então é isso, 4,5, baixo pra você da fruta, astronauta singularidade, fica a dica aí, galera. Ah, eu também dou 4,5, é bom. Eu recomendo Heroes of the Storm. A gente falando de jogo de cartinha, aí olha só. Não, Heroes of the Storm é o outro. Ah, não, eu tô confundindo. Olha aí. Opa, desculpa. Heroes não é Bionic ou como é? Não, eu tava confundindo com o meu nome, Hearthstone. Hearthstone. Né? Heroes of the Storm é um MOBA da Blizzard com os personagens que você jogou no Dota 1 e que foram roubados pela Valve na cara de pau. Basicamente é isso. Ele é um jogo muito mais acessível para pessoas que não jogam MOBA. Ele é bem mais fácil, ele escorta vários tipos de coisas que são mais complicadinhas no Dota e no LoL. Por exemplo, você não usa dinheiro, você não ganha dinheiro, então você não compra itens. Então não tem aquele problema de você achar build que é mais fácil para o seu personagem ficar mais forte e tal. Na verdade, você usa mais as skills, que você vai por level, você vai ganhando opções pra você botar na skill. Aí, tipo, seu personagem vai dar mais dano de longe, ou a magia do seu personagem vai dar mais dano, vai curar mais, esse tipo de coisa. A experiência é compartilhada entre todos os personagens. Então, tipo, você não vai ficar mais forte que o cara da outra lane. Outra trilha, pronto, fica outra trilha melhor. Então todo mundo tá no mesmo level, todo mundo tem que se ajudar a cooperar pra ganhar mais níveis de experiência. Ele é mais simples, né? Tem aquele esquema do LoL de personagens semanais. Eles liberam 7 personagens por semana pra você jogar. E você pode comprar os personagens com o dinheiro do jogo ou dinheiro de verdade. Eu acho bobeira gastar dinheiro de verdade nele. Você consegue de boa ganhar o dinheiro pra comprar os personagens, assim, se você for jogar. E é bem simples, cara. É bem de boa. Cada partida dura uns 20 minutos, diferente do LoL e do Dota, que normalmente é 45 minutos por partida. E eu jogo, tipo, durante o Globo Esporte e é de boa, assim. Eu me divirto bastante. E como ele é mais tranquilo e mais simples, você também não fica puto quando você perde o jogo, assim. Que normalmente no Dota e no LoL, você fica puto quando perde, porque você se esforçou por 40 minutos pra jogar aquela porra pra perder no final. E tem um brasileiro, filha da puta, te chamando de noob, esse tipo de coisa. Como no Heroes of the Storm abriu agora, tem mais americano jogando, não tem o servidor só pra América Latina, esse tipo de coisa. E é isso. Eu dou 4 Batman Feira da Fruta, tô viciadinho nele. Um dia a gente vai cagar com isso, cara. Vai relaxar. Um dia os brasileiros conseguem. Sempre, né, cara? Nós somos os gafanhotos da internet, cara. Nós causamos a destruição de qualquer coisa que lança. Eu não gosto de MOBA, mas eu acho que. Bacana essa nova intenção aí do. E eu que joguei bastante o Dota 1, cara. Só pra ver o nome dos personagens, seus personagens que eu joguei antigamente. Já é um negócio que bate, assim. Bate a nostalgia. Como eu disse, eu não me importo com MOBAs, mas eu acho que parece um ótimo MOBA pra quem quer iniciar nessa pegada. E ver o Diablo, o demônio gigantesco, montado num unicórnio, que solta arco-íris pela bunda, ele é incrível, é emocionante. Tá bom, como você tá dizendo. É incrível. Então é isso, vamos considerar essas notas. O que você quer falar assim, de consideração final para os nossos ouvintes? Nessa edição a gente falou muito de videogame, que vai demorar, sei lá, um ano para a gente fazer uma coisa parecida. Entra lá no Shujou, Chuva de Shoujos. A gente agora está fazendo vídeos com a parceria com o Pipoque Nanquim. Mas eu me pergunto, vocês estão fazendo vídeos ou é só o cara do Pipoque Nanquim? É o cara do Pipoque Nanquim. Depois que o primeiro vídeo, é só o cara do Pipoque Nanquim. Não, é o cara do Pipoque Nanquim que ele lança o vídeo que vai ser lançado também no site, que ele vai falar sobre mangás. Que eu acho que é legal porque muita gente não lê meus textos, né? E com vídeo o pessoal pelo menos dá uma olhada, ver o que tá acontecendo, né? É mais difícil, é mais fácil o cara assimilar por vídeo do que por texto. E é bom, traz views pra ele, traz views pra gente. E é um novo tipo de conteúdo no site. E é isso, eu não tenho muito o que falar. Assistam Gangsta, tá bem legal. Cara, destruíram Gangsta pra mim, sabe? Achei muito bom o primeiro episódio. Espero que não siga, mas disseram que o mangá é uma bosta. Não sei. Basicamente. Me mostraram imagens que me fizeram ficar com raiva do mangá. Me lembrou muito Black Lagoon, eu tô muito animado. Então. Essa é a questão, tipo. Parece que não. Vamos ver. Mas o primeiro episódio foi legal. Então assisto pelo menos o primeiro episódio. Não, eu gostei, gostei. Eu achei legal o cara ser surdo e falar tudo errado, assim. Foi da hora. É, porque ele é só surdo, né? Ele é surdo. Que é importante, ele não é mudo. Achei legal. Mas eu acho que foi exagero ele chutar o carro. Mas é isso, cara. Black Lagoon é isso, direto. Não. Ninguém no Black Lagoon chuta um carro, cara, e ele quase vira, não. Mas tem uma empregada Robocop, velho. Então... Mas eu aceito. Ela é uma militar, pô. Empregada Robocop, foda. Ela é uma militar. Tipo, eu aceito o Alfred. Por que eu não posso aceitar ela? Então, não tem muito o que falar, confiram aí, logo deve sair um podcast da nova temporada, lá no Anime Coast. Anime Coach, que nós dois devemos participar desse podcast, nova temporada de anime, né? Deixa bem claro. Eu vou, como sempre, eu vou esperar pra ver só quando tiver perto do podcast, porque tô na desânimo. Eu praticamente já vi tudo que eu vou ver, sabe? E aí, você vai falar que você gostou da maioria, que nem na temporada passada, mas depois eu vou ficar desânimo. Pois é, provavelmente no segundo episódio. Pior que eu mudei a minha visão, já disse assim, eu já inclusive no outro texto, eu tô dizendo assim, os primeiros episódios foram bons, o primeiro episódio foi bom, sabe? Eu já não falo mais, tipo, começou bem, não começou bem. A outra temporada foi meio traumatizante pra você. Lembre-se que você já deu uma nota alta pra Guilty Crow, né? Então, né? Né, Luke? Vamos tentar lembrar dessas coisas. Mas pior que é isso, assim, eu acho que muita série que eu vi o primeiro episódio que eu achei legal, eu acho que eu não vou gostar mais pra frente, mas eu ainda vou ver. Não tem estatísticas da semana, nessa vez, porque eu errei um pouquinho e eu falei dela numa gravação que só vai sair na semana que vem. Parabéns. Então, não tem estatísticas da semana dessa vez. Então, pra terminar, eu queria só ler o comentário do Ismael Monteiro, que comentou na última edição assim: achei legal o DBZ-RDF. O que é DBZ-RDF? É o último filme, né? Não sei. É Retorno de Frieza. Retorno de Frieza. Nunca esperei lógica, nem nada, fui ver só as porradas mesmo. Acho que boas histórias nos filmes de DBZ é pedir demais. Concordo. Os filmes da Pixar, Disney e DreamWorks são muito bons, as histórias, apesar de serem infantis, têm muitos pontos sérios. Eu concordo com você com a Pixar, não concordo com a DreamWorks, não. Michael Bay fez um filme bem fraco das tartarugas, mas meu sobrinho adorou esse filme. O próximo filme será bizarro com outras formas. Gostaria de ver um filme baseado no quadrinho original das Tartarugas Ninjas, mas duvido muito. Eu não sei. Eu acho que eu não quero mesmo ver Tartarugas Ninjas. Eu já tô triste, já. Eu tô muito triste. Bem, é isso. Vamos terminar essa edição. Então, tchau, tchau, pessoal. Daqui a 15 dias a gente volta com a edição de notícias.